Luzes da cidade, arena brilha, o passado chama, o herói não se cansa. Lembro daquelas noites, da paixão no olhar. Chicago era nosso palco, o sonho a brilhar. Cada drible, cada salto, cada arremesso certeiro. A história foi escrita, o caminho foi inteiro. O suor na quadra, o esforço não foi em vão. O título na mão, a vitória no coração. Eu me lembro de quando voei tão alto. Desafios e glórias, cada instante foi exato. O desejo de ser o melhor, o desejo de triunfar. Chicago Bulls, o legado vai ficar. Nos treinos, as madrugadas, o sacrifício constante. A vontade de vencer foi o combustível mais brilhante. Das finais épicas ao grito da multidão, cada conquista foi um passo na imortalização. Cada drible, cada salto, cada arremesso certeiro. A história foi escrita, o caminho foi inteiro. O suor na quadra, o esforço não foi em vão. O título na mão, a vitória no coração. Eu me lembro de quando voei tão alto. Desafios e glórias, cada instante foi exato. O desejo de ser o melhor, o desejo de triunfar. Chicago Bulls, o legado vai ficar. E se o tempo passar, se as memórias se tornarem velhas, o espírito nunca morre, a paixão sempre revela. Superar a si mesmo, lutar por cada ponto. O legado é eterno, o orgulho é o conto. Eu me lembro de quando voei tão alto. Desafios e glórias, cada instante foi exato. O desejo de ser o melhor, o desejo de triunfar. Chicago Bulls, o legado vai ficar. Com o coração em fogo, eu deixei minha marca. Cada vitória, cada momento, uma chama que não apaga. O desejo de ser o melhor, o desejo há. Na memória do jogo, eu sempre vou estar. Coração em fogo, eu deixei minha marca. Cada vitória, cada momento, uma chama que não apaga. Superar a si mesmo, lutar por cada ponto. O legado é eterno, o orgulho é o conto. Com o coração em fogo, eu deixei minha marca. Cada vitória, cada momento, uma chama que não apaga. Superar a si mesmo, lutar por cada ponto. O legado é eterno, o orgulho é o conto. Como me lembro de quando voei tão alto. Desafios e glórias, cada instante foi exato. O desejo de ser o melhor, o desejo de triunfar. Chicago Bulls, o legado vai ficar. Coração em fogo, eu deixei minha marca. Cada vitória, cada momento,